Fala, meus amigos do Gavi Estática, eu sou o Diego Flyfish, tô aqui com a Vivi. Olá. O Fábio. E aí, Tras? O Ivozinho. É isso aí, galera. E o convidado especial dessa vez, Thiago Verde, do Caverna Cast. E aí, galera? É, ele tá meio tímido, que ele tá meio adoentado, né? Um pouquinho doente. Então, hoje a gente vai falar aqui de... tá no clima aqui de futebol, né, velho? A gente vai falar de Copa, né? Agora vocês podem falar, que agora eu passo. Só uma coisa que eu tava querendo perguntar aqui, só pra eu me situar aqui. Qual foi a última vez, começando pelo Fábio, qual foi a última vez que você jogou futebol, hein, Fábio? Cara, tem 2 anos. Já. 2 anos. Fermento, você? Ano passado. Thiago? Olha, eu joguei futebol tem uns 15 dias. Olha! Esse tá bom, esse é um especialista mesmo. Viviane, você? Cara, se contar futebol com o sobrinho, eu joguei faz uns 4 meses. Mas se for futebol de vera mesmo, de time e tudo, que eu joguei faz uns 13 anos. No colégio, né? Foi no colégio. Na educação física do colégio. Mas joguei. E você, Diego? Pra mim faz uns 10 anos, a última vez que eu joguei futebol. Que pariu. Cara, pra um homem isso é vergonhoso. Eu não tenho tanta vergonha não, pra falar a verdade. Eu acho que isso é vergonhoso, né, velho? Não ter vergonha. Mas e aí, Copa do Mundo? Copa do Mundo. Empolgado todo mundo aí, uhul. Uhul. Empolga-se. É, cara, eu gosto de futebol, né, cara? Eu gosto de acompanhar até o jogo do estadual, Campeonato Brasileiro, sempre acompanho. Então, pra mim, Copa do Mundo também é motivo de festa. Então, tô aí, ansioso. Parece que chega o Natal, mas não chega a Copa do Mundo. É. O Mac é um daqueles aficionados que vão no estádio sempre, que ele já comentou comigo. Sim, eu vou aqui, eu moro em Jundiaí, eu vou no estádio do Paulista aqui, acompanho. Apesar do Paulista de Jundiaí ser um time pequeno, é, não tem 11 caras, viu? Mas todos eles têm 1,60m no máximo. Ah, tá. Nossa, 11 Madisons no time. Eu acho que eu já fui no jogo do Paulista uma vez. Paulista e quem? Lá em Recife, na Série B. É, o Paulista não sai da Série B, né? Só jogando. Não foi o da Copa do Brasil que o Paulista ganhou? Copa do Brasil ele jogou lá contra o Sport. É. Lá no... A Ilha do Retiro. Ilha do Retiro. Exato, ganhou lá. E eu sempre fui, eu peguei muito jogo aqui do Paulista... É, contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Vasco. É, o único time grande mesmo que eu ainda não vi jogar aqui em Jundiaí foi o Flamengo. O resto eu acompanhei todo. O Flamengo é aquele vermelho, né? É do Rio. E preto. O Zico jogou lá. Aquele tem um urubu como símbolo, tá ligado? Tô ligado. Reza a lenda que se tiver um clássico no Maracanã entre Flamengo e Corinthians, você jogar uma bomba lá, não tem mais ladrão no país no outro dia. Fábio e seus estereótipos, né, velho? Acaba com criminalidade. Cara, o Flamengo é o Corinthians do Rio de Janeiro. É. E eu sou corintiano, eu vou ficar quieto, mas eu sou corintiano. E eu estendo isso pra torcedores do Sport também. Ah, olha a Júlia. De alma cebosa. Cadê a Júlia? É, Júlia vai reclamar e vai comentar. Júlia e o Rafa Oliveira também, né, se eu não me engano. Parece que ele acho também que é. O Fermento. Eu. Você é torcedor do Santos? Com certeza. O Fermento, ele sabe até a escalação do Santos. Ele, toda vez que eu converso com ele, passa de cor a escalação do Santos. É o protocolo, ele vai falar, oi, tudo bem? Pra escalação de hoje, é. É, exatamente. Ele parece o Milton Neves. Meu Deus. De vez em quando ele passa a escalação de 82 do Santos. É a única que lá pra lembrar, né? A de 63, junto com aquele poderoso Birigui de 32. Isso, o inexpugnável goleiro tal. Que tinha o Pituca, o Zezinho. Velho, agora eu tô lembrando que eu gosto de rock and roll, velho. Se conta, velho. Falei que ele gostava de rock and roll. Eu falei que tem uma coisa a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Sabe qual é uma coisa que eu gosto, velho? Paçoca, velho. Paçoca, mas você tem que ser na rolha. Alguém mais aqui acha Copa do Mundo época meio idiotizante? Ai, cara, é só o pessoal não ganha do carnaval. Porque o carnaval é a Copa do Mundo que acontece todo ano. Eu acho, assim, que na Copa do Mundo as pessoas gastam muito, começa todo mundo, de repente, quer comprar televisão nova, cara. Isso é idiotice, cara. Você pode ver, todo mundo vende mais TV. Pode procurar Casa Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, todo mundo vende mais TV. todo mundo quer TV grande porque quer ver o Brasil na telona. Mas qual é o problema com isso? O que tá acontecendo é que o pessoal tá comprando bastante televisão e tal, porque paga em não sei quantas, vai 46 vezes, mas eles só vão pagar 24, porque em 2012 vai acabar tudo mesmo. Mas é aquela história. A televisão agora é que ela tem a garantia até a próxima Copa. Até a Copa de 2014. Tem essas coisas idiotas também, né? Isso. 2012 vai acabar tudo, o pessoal tá nem aí. Por isso que a Copa de 2014 vai ser no Brasil. É. Porque não vai aí, ter. Aparece aquelas reportagens na televisão das pessoas... É, comprando lá televisão, o cara passou 4 anos na faculdade de jornalismo pra fazer uma reportagem daquela, cara. Ou então sobre a depilação dos jogadores, bicho. Puta que pariu, vai se f***. Ô Fábio, o cara passa 4 anos na faculdade de jornalismo pra sair e descobrir que não precisa mais do diploma. É. Exatamente, eu sou jornalista, né? Nós somos. Mas eu não sei o que é pior, Fábio. Eu não sei o que é pior, o cara passar 4 anos na faculdade pra fazer uma reportagem dessa, ou o cara passar 4 anos economizando pra conseguir comprar uma televisão pra ver o jogo do Brasil. Não sei o que é pior. O pior é que tem gente que não passa 4 anos economizando. Tem gente que não tem dinheiro, vai lá e parcela aí 500. Ele chama os amigos pra assistir o jogo da Copa, mas não tem dinheiro pra comprar um refrigerante depois pra abrir com o amigo. Velho, mas a TV é uma coisa legal, velho. A gente já falou aqui no Gavião Estática de Carnaval sobre o Abadá. É diferente do Abadá, que você compra aquele Nelson Rosa, que a pessoa usa pra um show e depois, sei lá, dá pra empregada usar, tá ligado? É diferente. Agora a televisão, velho, o cara se f*** de todo, mas pô, é legal, né, velho? E corneta? E aquelas vendas de corneta? Vuvuzela. Que agora não chama corneta. Aliás, agora chama vuvuzela. Eu achei ridículo. Eu fui, esse final de semana, comprar um presente de aniversário pro meu sobrinho. Aí, comprando tantos reais lá, na loja de brinquedo, você ganhava uma corneta. Aí a vendedora virou pra mim e falou assim, ah, você comprando tantos reais, você ganha uma vuvuzela. Que assim, é isso? Que é uma vuvuzela? Corneta. Que a gente chama de corneta, sempre chamou de corneta, agora chama vuvuzela, porque na África isso se chama vuvuzela. Não, você pode ver, tem aquelas que o pessoal coloca na cabeça, são várias personalizadas. Eu só sei que eu só fui saber desse nome, acho que anteontem. Até o Rafa Oliveira veio falar comigo, velho. Que ele veio falar, não, você já viu aquela vuvuzela africana, meu irmão, velho? Eu pensei outra coisa, tá ligado, velho? aquela vuvuzela grandona, assim, africana. Eu perguntei, primeiro me diga o que é vuvuzela. Porque se eu for pensar... Ah, porque não, mas o que tu imaginou? não posso falar, não. Aquela vuvuzela africana enorme. Imagina, né? Se ele fala pra você igual o Fermento falou agora, assim, pô, expõe uma vuvuzela na cabeça e tudo. Uma vez meu pai tunou uma corneta dessa, velho. Ele botou uma bomba lá, velho, nela, que o cara não precisava soprar, tá ligado? Ele apertava o negócio lá e buzinava sozinho. Uma bomba? É aquelas bombas de encher pneu, sabe? Sim. Você falou de bomba. Você falou de bomba e eu queria só entrar num detalhe aqui. A única coisa que eu não gosto na Copa, que eu realmente odeio, são os fogos de artifício. E agora que tá vindo São João, é junta tudo, né, velho? Nossa, é terrível. Eu não gosto, eu não suporto. Você tem medo, né, velho? Você tem medo. Você já levou algum estourão, né, velho? Um trauma. Não, eu não tenho medo, cara. Mas tem gente... Ó, eu já cheguei a ver gente que tem o cúmulo de... O cara mora no sei lá, quinto, sexto andar. Aí sai gol, ele desce até lá embaixo, na garagem, lá embaixo, no térreo. Solta o rojão. Aí ele sobe correndo de novo pra ver. Ele faz isso umas 3, 4 vezes durante o jogo, porque sai 3, 4 gols. O cara não assistiu o jogo, porque até ele descer e subir, tem cara que tem cada paciência. Sem contar que, pô, eu morava numa avenida movimentada há um tempo atrás e foi tanto fogo, mas tanto fogo de artifício que o cachorro que a gente tinha um pastor alemão, ele invadiu a nossa casa, cara. Ele entrou com tudo, arrebentou porta, assim, entrou e se escondeu debaixo da pia. Cachorro tem medo. A minha cachorra, ela se escondia embaixo da cama. Só que ela era muito grande, ela não cabia embaixo da cama. Então ela afiava só a cabeça. Ela achava que ela tava protegida. É, né? O psicológico é tudo. Ah, mas irrita. É uma coisa irritante. Você tá assistindo a TV, sai lá o gol, você quer escutar a TV e não consegue escutar. Você fica uns 10 minutos tentando escutar o que tá acontecendo na TV. É muita informação, né? O cara falando gol, que nem um louco lá. Você não quer perder nenhum detalhe, nenhuma sílaba, né, velho? Você tem que ouvir o Galvão Bueno. Você tem que falar, pô, deixa eu ver o que o Galvão Bueno vai falar, velho, né? Velho, eu prefiro 1000 bombas nucleares do que Galvão Bueno. Qual é o comentário interessante que ele vai fazer? Qual o comentário sagaz que o Galvão Bueno... Olha o que ele fez. Da última vez que eu tava assistindo Fórmula 1, ele falou que tinha lá um dos produtores do 500 de Esparta, tava lá, eu falei, putz, 500 de Esparta? É, colocaram mais 200 lá, né? Pra ver se agora vai ser mais equilibrado. É a refilmagem. Não, tem um vídeo, pô, tem até no YouTube um vídeo aí dele falando lá com a... Qual é o nome do documentarista lá, o outro Arnaldo lá? Arnaldo César Cunha. Não, o Arnaldo César. Quando eles brigaram? Que é, não, é, eles brigam direto, pô. Todo jogo eles brigam, mas teve uma vez, pô, que tipo, dois jogadores pularam pra dividir, assim, uma bola, tá ligado? Só que eram jogadores do mesmo time, né? O cara, ô Arnaldo, o Galvão, né? Ô Arnaldo. Foi falta aí, Arnaldo. Foi falta. Aí o Arnaldo... Galvão, a regra é clara. O cara só pode fazer falta no jogador do outro time. O Arnaldo fala com uma ironia, tá ligado? Um sarcasmo, tá ligado? Vocês já repararam, assim, tipo, em época de Copa, a quantidade de produtos da Copa que aparece? E depois da Copa, a quantidade de produtos da Copa que estão em liquidação? Também. Principalmente se o Brasil perde, né? Não fala isso, cara. Vai dar azar. Mas vai acontecer, cara. Aí vai ter gente se matando na rua, porque o Brasil se perdeu. Se a pessoa se matar porque o Brasil perdeu, ela deveria morrer de outra forma. Né? Devíamos matar o cara. Cara, agora, uma coisa que me incomoda é aquele falso patriotismo, tá ligado? Que surge na Copa, velho. É, todo mundo é brasileiro e torce pelo Brasil. É, não, sei lá, pô. Eu tenho registrado em vídeo, pô, na Copa de 94, que meu pai, ele pegou assim a câmera de vídeo dele, ele colocou num tripézinho, tá ligado? Assim, tipo, atrás da televisão, de forma que a câmera ficava filmando a reação da galera assistindo a final da Copa, tá ligado? De 94. E, pô, não sei se você lembra, mas a final da Copa de 94, Brasil-Itália, ficou no 0-0, foi pros pênaltis. O Baggio meteu aquele chute pro nada. Aí nisso você vê assim, acho que era minha avó e uma tia minha, né? Que não entende porra nenhuma de futebol, tá nem aí sabendo o que era gol, o que era bola, tá ligado? Aí nisso, você vê a galera toda pintada assim, toda com roupa assim, torcendo, né? Aí vendo assim que... E o pessoal já tenso, né? Será que vai dar certo esse negócio, né? Aí daqui a pouco, minha avó fala... não quero mais saber não, tá ligado? Aí ela sai, tira a camisa do Brasil, vem toda normal, né? Aí daqui a pouco, quando o Brasil ganha, tá ligado? Ela corre, sai de fininho e bota a roupa do Brasil de novo, tá ligado? Eu sempre soube, eu tava fazendo um charme. Vai estar no post desse vídeo? Velho, não. Não. Agora, o pior, eu não gosto daquele cara que você... Tá bom, você não precisa ter esse falso patriotismo que você tá falando. Mas aquele cara que vai... Você sempre tem na rodinha de amigo. Aquele cara que vai assistir o jogo da Copa com você e vai com a camisa da Espanha, com a camisa da Argentina, né? Com a camisa da Alemanha e que torce contra o Brasil o jogo inteiro. Isso me irrita, porque o cara, pô, não precisa ser fã de futebol, não precisa ser patriota, mas também não precisa ser idiota. Não, mas isso tem de muito por aí. Cara, eu nunca gastei um puto furado pra comprar uma camiseta do Brasil. Eu tenho uma que tem desde a Copa de 98 aqui comigo. Acabei de reclamar disso, mas assim, eu nunca fui num jogo do Brasil com uma camisa diferente. Mas eu tinha uma coleção. Eu tinha camisa oficial da seleção japonesa, da seleção alemã, da seleção italiana, eu tinha da seleção da Espanha, tudo camisas oficiais eu tinha. É, era uma coleçãozinha que eu fazia, que eu gostava, mas eu não colocava, eu não usava essas camisas. E não torcia contra o Brasil. Peraí, era você que tava falando do idiota agora, pô? Não, só quero entender. Não, assim. veja bem. A regra é clara. Você, né? Só não pode ir no jogo da seleção brasileira e torcer pra Argentina. Assim, mas você paga mais de R$100 em várias camisas que você nunca vai usar, é beleza, pode, né? Não, na época... A camisa dos outras seleções é até mais barata que a do Brasil. É isso que eu ia falar, na época eu paguei por voto como se fosse uns 50. R$60 em cada camisa. Não achei que fosse tão... Não achou que foi um investimento caro, assim. Era uma coleção que eu tinha, pô. Olha, cuida da tua vida, Diego. Você não tem o seu álbum de figurinhas da Copa? Ele tinha camisas. É, tá vendo? Isso aí, Fruman. Cara, eu tenho um álbum de figurinhas da Copa. De 76. Não, da Copa desse ano. Você tá ligado que nem existe Copa de 76, né, velho? Aham. Uhum. É 74, 78. Não, por isso mesmo. É um álbum feio, tem o Adriano lá na seleção brasileira. Então, aí depois de todo esse esforço que a pessoa faz de comprar televisão, pra camisa, né, e torcer. Aí chega aqueles mané lá, vai assistir aqueles mané que joga na Europa, ganha milhões, ficarem fazendo doce lá no meio do campo, não jogarem nada. Fábio, revoltados agora. Cara, eu sou revoltado. Ô Fábio, mas você não gosta não de Copa do Mundo? Tirando toda essa palhaçada desse povo aí, você assiste não, os jogos? Não, eu gosto, cara, eu gosto. O que eu não gosto em Copa do Mundo, em futebol especificamente, é essa glória elevada que se dá ao negócio, tá ligado? as pessoas perdem a razão. O jogador de futebol, se ganha o jogo hoje e perde amanhã, pra ele a vida continua a mesma, sabe? É não vai mudar. O que eu acho que é o revoltante. É quando ele tá assim, a galera tá lá torcendo, acreditando e tudo, aquela coisa mágica, linda, né? Aí o jogador vai lá, perde e faz aquela cara de... Ah, foda-se, tá ligado? Que foi o que aconteceu na Copa passada, né, velho? Foi. Do Brasil, quando perdeu, posso olhar pros caras, parecia que não tinha acontecido nada, tá ligado? E eu me lembro que parece que uma semana antes a Argentina tinha perdido, né? Teve mais festa pela Argentina ter perdido. Todo mundo tirando onda, a Argentina perdeu, mas os caras da Argentina, pô, os jogadores estavam destruidaços. Os caras tinham batalhado até o último minuto, tá ligado? Jogando, e quando perdeu, os caras chorando, velho. É outra coisa, né? É, bicho, mas eu lembro desse jogo, foi um jogão, cara. Pois a Argentina jogou muito, batalhou velho. Batalhou até o fim, eu lembro. Eu também, foi. Sabe o que, que eu acho, assim, a respeito de torcida, essas coisas? Eu acho que, assim, é divertido e é válido. Você não precisa se isolar e falar, não vou acompanhar futebol, não gosto de time nenhum, e isso daí é pros fracos, como diz meu irmão. Eu sou superior, eu gosto de golfe. vou jogar tênis. Então, eu acho que é divertido você ter ali, eu gosto, como eu disse no começo do programa, eu assisto o futebol de quarta-feira que passa na televisão, seja campeonato paulista, seja campeonato brasileiro. Vou acompanhar a maioria dos jogos da Copa, talvez até todos, né? Se for possível, eu vou acompanhar todos os jogos, não todos da seleção, todos os jogos da Copa. Porque eu gosto de futebol, gosto de acompanhar e acho que é saudável você ter um time pra torcer e tal. Só que assim, eu torço pro, que nem eu comentei no começo do programa, eu torço pro Corinthians. Porém, eu assisto um jogo do Corinthians aqui na quarta-feira em casa, no momento que acaba o jogo, 10 minutos depois que acabou o jogo, eu já não lembro se o Corinthians ganhou, se o Corinthians perdeu, se foi empate, quem jogou bem, quem jogou mal. Pra mim não importa, cara. Pra mim, a diversão tava ali no momento que eu tava assistindo o jogo. Foi gostoso. Não gosto de brincadeira, de zoar ninguém, porque o Corinthians tá ganhando ou perdendo. Também não gosto que ninguém fique falando. Quando alguém tá falando de futebol, assim, essas discussões mais acaloradas, eu saio de perto, eu não gosto. Isso é uma vergonha para um homem. Fugiu da discussão. Fugir de discussão é uma vergonha para um homem. Bicho. Né? Que é mais... O homem é aquele que fica no bar bebendo e discutindo... Futebol, né? Futebol. E jogando sinuca. E cuspindo no chão. Pô. Na Copa passada, eu fui assistir um dos jogos no Shopping Recife, que eu morava perto, né? Isso em Recife. O que aconteceu? Isso em Recife. Ah, não, foi em Curitiba. Cada pergunta que o Diego faz. Diego, cala a boca. Deixa claro. Vai, fala, menina. Aí o que aconteceu? Saiu um gol do Brasil lá, as pessoas só faltaram destruir a infraestrutura do shopping. Cara. Coisa animalesca assim, velho. O quê? O gol do Brasil? É na comemoração das pessoas. Ah, entendeu? Tá. É, clássico em São Paulo é uma coisa impressionante. Não importa se é Corinthians e Palmeiras, não importa se é Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo, é sempre a mesma coisa. Na Avenida Paulista, depois do jogo, tá quebrada. Se ganha, quebra porque tá feliz. Se perde, quebra porque tá triste. Cara, eu conheci uma vez um policial... E ele, de vez em quando, fazia policiamento de estádio e tudo, né? Ele falava que... Ele contava, assim, sempre quando era final de semana, teve jogo, ele voltava falando que nego fazia xixi dentro de saquinho de plástico pra depois jogar na polícia no fim do jogo, cara. Isso é normal. Isso é normal. Latinha, garrafa. Saudável até, né? Fiz muito. Cagou na meia também e rodava? Bicho, caguei e rodei, assim, virava meia no estádio, assim. Ai, que nojo. Eu ia só pra me divertir, assim, com essas coisas. Mas é aquilo, né? Essas torcidas assim organizadas, esse pessoal. Futebol é um mero pretexto, né? Pra poder brigar. Nem sabe o nome dos jogadores. É só você prestar atenção na letra dos hinos que eles cantam, das músicas que eles cantam dentro do estádio. Tem muita letra de música que eles falam. A gente veio aqui pra dar porrada, alguém vai morrer, a gente vai morrer hoje. Entendeu? É uma coisa de louco, realmente. Coisa de... Mas a melhor música de todos foi aquela: Galvão, vai tomar no cu. No vídeo, já vi, ele tem um vídeo. Milhares de vídeos. Mas eu já fui num jogo que a torcida gritou. Não, pô, não é assim. É a do Casagrande da pro Galvão. Do bêbado, do que ele falando e vindo a voz de fundo lá. Eu quero olhar pro Galvão, lá, mostrando a linguinha, tá ligado? Eu não lembro se foi na televisão que eu vi ou se foi em um vídeo no YouTube. Eu não lembro direito. Eu só lembro que tinha um cara com uma plaquinha uma vez escrito assim: filma o jogo, Galvão. Ah, porque sempre tem aquela plaquinha, né? Filma eu, Galvão, né? Toda Globo. Eu achei mó legal. Eu acredito que o Brasil ele chega longe, sim. Eu não tô tão pessimista quanto muita gente, não. Eu acredito que o Brasil ele chega ali entre semifinal e final. É que o Brasil, cara, de qualquer forma, ele tem um fator que é a intimidação, tá ligado? Os caras podem estar jogando ruim e tudo, mas... A não ser que seja alguma seleção foda, né, que ele pega assim, cara. Mas eu acho que, sei lá, mais da metade das seleções, quando chega assim com o Brasil, já dá uma tremecida. Mas não acho não, Diego. Eu acho que muita gente quer ganhar do Brasil, entendeu? Sim, ganhar quer, né, cara? Eu também quero ganhar mais que o Roberto Justi, mas se ele vir falar comigo, eu também não fico muito seguro de mim. Ah, mas sei lá, é porque assim, que nem você falou, ele pega uma seleção um pouquinho mais forte. Desculpa. Que é isso, velho? Ele tomou muito xarope. Isso que dá, a gente chama o pessoal que tá acostumado a ficar na caverna. Não, velho, mas você viu que o cara tem uma perícia, né? Ele consegue argumentar e no meio do argumento ele arrota, né? Não, porque eu acho. Foi a melhor. Vamos agradecer a presença aí do Thiago Verde, né? Do... Thiago Verde, do Caverna. Do interior de São Paulo. Do Caverna Cast. Eu que agradeço o convite. Ele querendo tossir, ué. Acho que eu tava... Pronto, agora fala. Peço desculpa pelo... Arroto. Pela bagunça. Peço desculpa pela falta de saúde também, né? Pela falta de educação. É. Agradeço, valeu pelo convite aí. Beleza. Uma salva de palmas. Cavernacast, né? Olha, não, eu esperei vocês perguntar se eu ia falar alguma coisa, não sei se eu posso falar. Eu posso fazer propaganda, pode, né? Pode, será que pode? Então, tá bom, então vocês aí, ouvintes do Gavestática, acessem www.cavernadojedi.com.br e prestigiem. Clique do lado aqui, ó. Tá aqui, ó, nos parceiros, olha, aqui do lado. É, pra quem agora tá ouvindo no Media Player, vai aparecer o link na tela da pessoa e vai aparecer o Diego apontando, tipo, aqui, ó. Isso, lado. E aí você clica no Media Player que vai abrir o Media Player. A versão do Media Player, cara, do NVIDIA é só para os clientes premium, né? Já avistado. Só que os contribuintes, né, mensais. Isso. Então acessem lá, ouçam o Caverna Cast, prestigiem também o nosso podcast aí. Na verdade, a Fabiana, né, a Bia, ela, quando criança, ela jogava futebol na rua aqui com os meninos. Ela saía no tapa com os meninos aqui. Ela dava carrinho, né, cara, no chão. Carrinho, né, cara? Até os 12 anos de idade dela, ela não saía da rua. Jogava bolinha de gude, jogava futebol, soltava pipa. Sinuca. É, sinuca, não saía do bar, tomava cachaça. É Playboy, ela comprava. Contanto que não coça o saco, né, velho? O resto tá bom, né? Que é poderoso só no Paulistão, quando vai pro Campeonato Brasileiro só se... Ah, mas é a mesma coisa com o Paulista, minha filha. O Paulista tá na primeira divisão do Campeonato Paulista, mas o Campeonato Brasileiro ele vai jogar a Série D esse ano. Série D. Caiu pra D, caiu junto com o Santa Cruz ano passado. Exatamente. Ô, velho, o que é isso de série, hein, velho? Pela primeira vez então, eu tô fazendo papel do idiota mesmo, velho, tá ligado? geralmente eu finjo, velho. Pô, nisso aí que o Thiago falou, cara, de heróis, velho, tipo, essa propaganda que tem da agora, cara, aquilo dá um nojo, cara, um negócio de guerreiro, como se os caras fossem deuses. Primeiro porque eu imagino o gosto da cerveja, né, daquela como é horrível. Aí depois eu imagino... Ó processo, rapaz. Eu acho legal o Galvão quando ele começa com aquelas superstições dele. Que o time não ganha aqui há não sei quantos anos. É, que o Brasil agora está jogando com a Itália. Fala um monte de coisa, fala o histórico já do Brasil que jogou com a Itália em todos aqueles dias. Não, e desse daqui ele venceu 5, perdeu 10. Opa, perdeu muito. Olha só o fantasma, será que vai assombrar de novamente? Aí começa aquela fuleiragem toda, sabe? Ah! Mas eu aposto, deixa eu falar, Vivi, fica quieto aí. Eu aposto. É que a Viviane, pô, é porque quando dá um certo tempo, ela já começa aqui, ó, dá perto de uma hora, ela já começa, e aí, vamos acabar, não sei o que lá, e não deixa o povo falar. Pode falar, menino, vai, o programa é teu. Não, pô. Mas então, e aí, Fábio, quem você acha que vai levar a Copa? Vai levar a Copa, é estranho. A Copa é o quê? O que é a Copa que eu quero levar? É aquilo que tem entre a cozinha e a sala. Gostei, obviamente, contando as piadinhas engraçadas. Cadê o Fábio? O Fábio não tá aqui, Fábio? Não. Oi, tô aqui. Opa. Tá, ele foi tomar uma água ali no fundo da sala. Vocês ficam olhando só pra cá, vocês não olham. Foi na Copa. Ele foi ali na Copa, é, tomou. Ele literalmente foi ali na Copa. Trouxe uma vovuzela pro Diego. Que é isso, rapaz. Ah! Ô, Diego, você já torceu pra algum time? Não. Jamais. Mas quem você acha que vai ganhar? Já falei, pô, acho que vai ser o Brasil. Quem vai ser o vice e o terceiro lugar? Pô, aí você complica, né, velho? Aí são muitas opções, né? Quem vai ser o artilheiro da Copa? O Zico. O Pelé. Fala Zico, Diego. Fala Zico. O Zico? É pra eu falar mesmo ou é pegadinha? É, pô, o Zico com todos os seus 57 anos vai lá meter muito gol. Ô, Ray, sua maldita raposa do oeste. Ai, meu saco. Meu filho, que isso, velho? Você já foi mais controlado, velho, uma época aí, velho. Eu vou mandar um recado pra Bia do Orkut pra ela ouvir essa edição do Gavestade. Que aconteceu? Eu perdi a piada, foi isso? É o menino que tá com as bolas caídas aí, que deve estar sentando no próprio saco. Sei lá. Rapaz, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Porque só tá saindo merda agora. É, né? A gente tem um limite, né, velho? Fim de papo. Away. É, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Hoje eu tô aqui com a Vivi. E aí? E com o Aiken, já que ele não pôde participar desse Gavi Estática, tá aqui. É isso aí, esse negócio de futebol aí é futebolístico demais pra mim. Isso porque eu dei ideia, né? Então, Vi, o que é que a gente tem de recado? Então temos aí um recadinho do Alexandre Skywalker, que ele deixou lá na nossa comunidade do Orkut. Fala, galera do Gavi Estática, tô passando aqui para alertar os ouvintes. Nunca usem as técnicas do Ivozinho. Isso falando sobre o nosso Gavestática de Night. É, e como se precisasse alertar sobre isso. É, né? Eu acho que ele tentou usar. Não, calma lá, deixa eu terminar de navegar. Antes que alguém fale que eu usei, eu não usei. Ah, mentira. Dei as dicas para meu primo e ele tomou um belo tapa na cara. Abraço e continue com este incrível... E mega boga trabalho. Isso é um menino faroso. Vocês não sabiam que era uma pessoa farosa? Isso é uma pessoa farosa. É, né? O contador de goga, né? Contador de goga. Caraca, cara. Negócio seguinte. Aproveitando, então, o lance da Copa do Mundo e a gente entrou também numa promoção com relação à Copa do Mundo, né? E com o criativo nome de Primeiro Bolão Podcast Brasil. É isso aí. Que é sucinto isso, e criativo, né? Então, todo mundo tá ligado que é um bolão, né? Um bolão é uma bola grandona. Ah, Diego, por favor. É. Sem piadinhas agora. O que é um bolão, Vi? Eu não sei o que é um bolão. Bolão é onde... É um... Tipo, o que que eu vou dizer? É assim, um monte de gente junta um dinheiro, vai colocando dinheiro em cima de dinheiro até virar um bolão enorme de dinheiro, assim, amontoado. Nossa, que explicação didática, eu gostei dessa, olha aí. É, viu, cara? Eu tô treinando pra ser professor aí. E esse dinheiro, Vi, é o quê? Os nossos ouvintes vão pagar, é isso? Não. Você tá querendo que as pessoas que estão escutando paguem? Não, tá pedindo dinheiro. Até que nós gostaríamos, né? Mas até não é que isso, eu não. Queria que os ouvintes nos dessem um pouco de dinheiro, né? A gente vai pagar dinheiro pros ouvintes? Não, graças a Deus. Pra que os ouvintes precisam saber disso? Explica aí. Porque os ouvintes, se quiserem concorrer a um iPod? A um iPod. Se os ouvintes quiserem concorrer a um iPod segunda geração, cara, segunda geração é uma coisa boa? Sei lá, tá bom. Coisa boa é coisa de primeira geração, né? Não, vou voltar. Então, se os ouvintes quiserem concorrer. Caraca! Que eu pariu! Bravo, minha filha. Então, a gente vai ter que fazer um segundo bloco de erro, né, cara? Depois dos e-mails, botou outro bloco de erros. É. Então, se os ouvintes quiserem concorrer a um iPod no valor de R$599, é só eles participarem do nosso primeiro bolão Podcast Brasil. O nosso? Nosso, pô, é nosso também. Ah, é da podosfera, é da galera. Não gosto de falar podosfera, mas é da podosfera, sim. Viu? Esfera, bolão... Ai! Hã? Ah! Inclusive, já participou desse podcast, você não precisa fazer essa piada. Velho, a gente tá um pouco enrolado aqui, escuta a vinheta que o cara explica direitinho, dá uma olhada aí. A podosfera brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. Aí vai ter na postagem lá o link para a promoção e vocês vão poder também já... fazer as suas inscrições e tudo mais. Eu aposto no Zico. É isso aí. O Diego tava apostando no Zico. Qual que é o país com a bandeira mais maneira? Eu aposto nisso.